提供。47. Comprei roda cromada, mas a pintura tá toda descascada. Chave no porta-mala e guardo pinha no porta-luva. Passei a urina na lataria, borrou tudo na primeira chuva. Toda revista, quatro rodas, pra saber os carros da moda. Minha mãe não aguenta mais ouvir que ela tem. Mulheres que consumem combustível de gol não interessa para ninguém. Escapamento com arame, remendei a porta do celofane. Mas se alguém riscar o meu carro, mato o filho da puta. Mato o filho da puta. Eu mato o filho da puta.